de um lugar a outro levar, afastar, arrastar, dirigir e guiar, deixar o porto, seguir a sua viagem, chegar, avisar e entender a sua mensagem, transmitir, rei, saber, rei, só tem sangue bom, levar, persuadir na forma de alguma ação, apagar toda a vontade de fazer sofrer, e desse jeito vai ficar bem mais fácil de viver, levando nesse som, aí vou conferir capacidade de usar, trazer e auferir o que eu falo, não é nenhum exagero, meu buzo tem mais de 1000 passageiros, o meu rap é considerado entre os presos, como os caras, eu sei entrar e sair ileso, se liga na rima, tenho força interior, para mostrar ao lado que não tem valor, em uma sociedade que é muito egoísta, dizendo que tudo é uma questão de quem analisa, como julgar um ser que tá vivendo confinado, alienado ao Covid engravatados, levantamento, levantado e levado na minha letra, então pra ficar mais ligado no conceito emocional, político partidário, tentam fazer o povão de otário e ficam com medo de subir o seu salário, sobe dos caras quase sempre que diário, o Brasil ainda é um país de imposto, te cobram até uma brisa no seu rosto e com consciência me comprometo na levada, seguro a responsa, toneladas compassadas. Hip hop brasileiro, levar pro mundo inteiro. Desde pequeno, me chamam de maloqueiro. Então, não me leve a mal, faço um som informal. Se liga, nego véia, desacato verbal. Hip hop brasileiro, levar pro mundo inteiro. Desde pequeno, me chamam de maloqueiro. Então, não me leve a mal, faço um som informal. Se liga, nego véia, desacato verbal. Eu considero quem vai, quem veio, quem foi. Eu vou mandar um salve pros meus manos da P2. Descanse seu gatilho, esqueça o tal de clickback. Bom Deus que acompanhe os meus manos da P1. Quem é aí, se identifica. Eu vou mandar um salve pro CDP e lá pro IPA. Mudar a ordem natural, eu sei, é bem difícil. Mas o hip hop tem isso como compromisso pra levar uma ideia pra passar. Durante anos na história que estamos a se ferrar. Aos poucos eu vou vendo que a lei vale pro povo. E o rico te rouba e tudo que é dele é novo. Mas me dói na consciência a riqueza da nação. Ver criançada sem comer. Ali no calçadão é muita treta, é foda pra caralho. Cadê os trampos e a frente de trabalho? Mas então meu truta, não me leve a mal. Porque passando apenas um som informal. Hip hop brasileiro, levar pro mundo inteiro. Desde pequeno, me chamam de maloqueiro. Não me leve a mal, faço um som informal. Se liga, nego, véia, desacato verbal. Hip hop brasileiro, levar pro mundo inteiro. Desde pequeno, me chamam de maloqueiro. Não me leve a mal, faço um som informal. Se liga, nego, véia, desacato verbal. Sou guerreiro e não pago pra vacilar. Sou vaso ruim de quebrar. Sou guerreiro e não pago pra vacilar. Sou vaso ruim de quebrar.